não esquenta, vai. Minha amiga Márcia lá no Bar da Márcia com a gente hoje no Cardozão. Segunda Márcia. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Oi, oi, oi. Foi o tempo que tu dançava aí. Tá todo enferrujado agora. Guerreiras da segunda-feira. Quando elas estão de folga, é muita cerveja na mesa. Tá aí a vinheta, Selma! Tem que fazer uma nova, né? Igual uniforme. Vamos providenciar, vamos providenciar. Vamos providenciar. Só no cadeado. Olha o homem do café. Não vai esquecer do DJ. E o rebelde vai tocando e vocês vão dançando. Alô, Vera! Essa eu me lembro. E na minha casa tinha um som de estar e tinha um vinil com essa coletânea aí, ó. Los Malandros! E sempre quando o rebelde beliscava uma cumbia, uma lambada, a gente pegava esse vinil. Olha o homem do café! Hoje tá sortindo, graças a Deus. Amém, Senhor, que nunca falte na nossa mesa o pão de cada dia. Obrigado, meu Deus. Só falta o açaí, né? Vai lá, Raimundinho, pega logo o litro pra gente. Cadê? Cadê? O X-Tudo, cadê? Eliana com X-Tudo. Vem ovo, presunto, queijo. É carne de ovo. É filé. E o rebelde vai tocando e vocês vão relembrando. Se lembra Norte. Ele é perigoso. Bora, bora, bora. E agora, minha irmã, vamos a bailar cumbia de Bolívia. Quero ver. Os amigos aí do navio e o Mendá lá de Bagre, lá do Marajó, tá com a gente hoje aqui. Tá de Guia Cardoso, tá de Guia Cardoso. Só vai quem tem coragem. Preta, fala pra mim, mata o gato dentro do bar. Fala, preta! Fala com o Cardoso aqui também. Os amigos lá de Bagre estão curtindo. Chegou

com a gente. Alô, Isaac! E vai pra cima! Amigo Júnior Bob com a gente! Olha, Júnior Bob! Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. In fact, here's... Não vai mexer no prato de cachorro. Vai! No April rain, no flowers bloom, no wedding. Tá bom, Zenaldo Coutinho? Não prometa, cumpra. But what it is, something true, made up of these three words that I must say. Atenção, Cardoso, quando descia um balde, a galera do navio Globo do mar, a galera tá ancorada em Belém. I love you, I just call. Bora, danado. To say how much I care. I love you, and I mean it from the bottom of my... Chama atenção no proprietário de uma bicicleta verde. Prendendo uma bicicleta na bicicleta do meu amigo Zé Carlos. Proprietário de uma bicicleta verde. No autumn breeze, no falling leaves. Ainda fiz assim, hein? Even time for birds to fly to. Ainda me esquivei ainda. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy. But what it is, so old, so new, to fill your heart like no three words could ever do. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. Solution. Dis-moi, got me loud. Bem com o seu Zequinha, a primeira dama, curtindo o jogadorzão. É isso, Zequinha. Lá me tem lojo, que é pra homenagem. A polícia que for, é só essa que vem. Sorte dela, vila, leu que compra. Leva o que mandeu, pensa que carriveu. Ilusão, charlatanis, make-up, religion. Nirvana, Matilda, Aganila. DJ Rebelde! L'amour, que double intelligence. As guerreiras da segunda-feira. Quando elas estão de folga, é muita cerveja na mesa. Morre por vir. L'amour, que double intelligence. Que la terre. L'amour, qui dote l'intelligence, est la tienne. L'amour, qui dote l'intelligence, laisse passer le temps. L'amour, qui dote l'intelligence, l'existence. Bora Vera, bora recordar. L'amour, qui dote l'intelligence. Saudade Cardoso! É quarta-feira! Ivana, Matilda, Aganila. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. It's been coming for some time. DJ Rebelde. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. Hello. Shining down like water. E é Cardoso. Cardoso, quarta-feira. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu.

amor, a gente pode se entender. E quem sabe se você lembrar de mim, do jeito que eu me lembro de você. Eu queria acreditar pra poder viver. Oh, oh, oh, deixa-me chorar, ilusões perdidas. Oh, oh, oh, deixa-me chorar pelo nosso amor. Oh, oh, oh, deixa-me chorar, ilusões perdidas. De repente eu nem devia te falar do jeito que eu falei. Mas o amor é muito grande pra guardar sozinho que eu sonhei. Eu queria te tocar no coração, como a chuva quando toca a plantação. Eu sou Cardoso. Tudo pra viver, falta só você. São Cardoso, mandando em um balde lá pro meu amigo Júnior. Ele tá lá fora com toda a sua equipe. Alô, Júnior da Garibu. É Cardoso. DJ Rebelde. Obrigado, Vera. Cris Evenos com a gente. Recordando. Recordando. E aí, Marcinho? Nosso amor. Oh, oh, oh, deixa me chorar. Não importa pra mim o que houve entre nós no passado. DJ Rebelde! Me interessa somente o agora e o futuro da gente. O que interessa é o futuro, meu irmão. As lembranças nem sempre refletem as verdades sentidas. E pra que recordar o passado e esquecer o presente? O que importa agora pra nós é a felicidade, que envolve com paz e carinhos o amor que sente. Só pra chegar de carinho, João Paulo, lá de Vila Gaidé. É preciso. Ele é patrão Xero, alô Xero! Enfrentando a verdade. É tio pá! Aprendemos vivendo e sofrendo por tudo que vimos. Então por que vou insistir em viver de reprises, trazendo à memória as coisas que eu já esqueci? A vida oferece pra gente momentos felizes. Reprises, reprises, reprises não servem pra mim. Uma, o maestro da saudade. Só arranhou, né? Não importa pra mim o que houve entre nós no passado. Interessa somente o agora e o futuro da gente. O que importa agora pra nós é a felicidade, que envolve com paz e carinhos o amor que sentimos. É preciso viver sem temor, enfrentando a verdade. Aprendemos vivendo e sofrendo por tudo que vimos. Então, sua memória as coisas que eu já esqueci. A vida oferece pra gente momentos felizes, reprises, reprises, reprises não servem pra mim. Cardoso daquela base. E você vai recordando com o maestro. Vejo o seu travesseiro, o seu corpo inteiro sobre nossa cama. Fecho os olhos e imagino você ali sorrindo, dizendo que me ama. Nesse instante eu percebo, tudo foi loucura, tudo foi miragem. E me pego ali sozinho, sempre sonhando com a sua imagem. E me pego ali sozinho, sempre sonhando com a sua imagem. Tudo está do jeito que você deixou. Ninguém vai mudar. Vem minha amiga Roberta da família Rebelde e o André, o seu genro. Tudo está e vai ficar do jeito que você deixou. E aí, André? Ninguém vai mudar. Eu acredito as coisas desse nosso amor. E o Cardoso? Tu sabe, né? Rebelde, chego em nossa casa, você vem correndo para os meus abraços. No tapete lá da... Muita gente de fuga hoje. A gente se cala, rolando nos espaços. Cala a boca, rebelde. Tudo é lindo, a gente se ama. Não te preocupa que eu vou editar o CD, tá bom? Não vai sair o abraço de vocês. Fiquei sozinho, você vai sumindo e desaparece. E aí, bebê? Vejo que fiquei sozinho, você vai sumindo e desaparece. Tudo está vai ficar do jeito que você deixou. Vai, neguinho! Ninguém vai mudar. Bora, Vera. Desse nosso amor. Porque já tudo está do jeito que você deixou. Ninguém vai mudar. Eu acredito as coisas desse nosso amor. Tudo está do jeito que você deixou. Ninguém vai mudar. Eu acredito as coisas desse nosso amor. Tudo está e vai ficar do jeito que você deixou. Eu não quero deixar acabar a poesia. Eu não quero virar uma máquina fria e nem me programar feito um computador. Não,

minha vida. A minha vida pertence. Pertence a você. Te adoro, adoro, querida. Até morrer. DJ Rebelde. Pra sempre te amarei. Pra sempre te amarei. Meu corpo eu te dei. Foi por amor que eu me entreguei. Foi por amor que eu me entreguei. Dali, maestro! As músicas que no passado foram sucesso. As músicas que no passado foram sucesso. E hoje, pura recordação. Do sol. Todo amor que eu te dei, para sempre há de ficar. As lembranças guardarei. Amanhã, quinta-feira, pois eu sempre irei. Vai sair a matéria no jornal O Liberal e na Amazônia. Para sempre te amarei. A gente vai fazer uma live. Para sempre te amarei. Especial ao nosso grande amigo Paulo. Uma criança que vai se operar na França. E vamos arrecadar 200 mil amanhã. Se Deus assim o permitir, com certeza ele quer. O encontro dos DJs Paulinho Boy, Dalton, Elton, Rebelde. Amanhã no Facebook. Todo mundo se encontrando nas redes sociais amanhã. Pra sempre te amarei. Sempre te amarei. DJ Rebelde. Meu corpo eu dei. Foi por amor que eu me entreguei. Por amor. É noite no meu quarto. As lembranças não me deixam esquecer você. Abri minha janela na esperança de talvez você apareça. Pega da janela. Olhando para o céu que brilha fina no alto, uma estrelinha. E fiz o meu pedido para ela me ajudar e nunca mais ficar sozinha. E aí, estrelinha? Estrelinha, faça-me um favor. Ilumine bem o seu caminho. Sei que é. Estrelinha, faça-me um favor. Ilumine bem o seu caminho. Sei que ele pensa em voltar, me abraçar e me entregar o seu carinho. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, no meu pra quarto, você. As lembranças você. Não me deixam esquecer você. Abri minha janela na esperança de talvez você aparecer. Essa vai pro patroa Gero. Para o céu eu vi brilhar. Ela tá falando a Gero. Volto uma estrelinha. A estrelinha, Gero. E fiz o meu pedido para ela me ajudar e nunca mais ficar sozinha. Estrelinha, faça-me um favor. Ilumine. Se fui eu que procurei, se um dos dois tem que sentir, esse alguém sou eu. E aí, Denise? Se na guerra que venci, um dos dois tem que perder. E aí, Denise? Esse alguém sou eu. Se fui eu que amei. Só quem vai cuidar de quem mim é? Sou eu mesmo, amor. Se fui eu que decidi, se fui eu